Eu quero você, você, você, pra sempre aqui, aqui, aqui, pertinho de mim, me amando. Quero ouvir! Eu quero você, você, você, pra sempre aqui, aqui, aqui, pertinho de mim. Me dá seu carinho, o meu coração não vive sozinho sem você, sem você. Vamos pro céu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vem me amar, vem me amar. Oh, oh, oh, oh. Eu quero você, você, você, pra sempre aqui, aqui, aqui, pertinho. Você, você, você, pra sempre aqui, aqui, aqui, pertinho de mim, me Rapaz, já falei, já falei. Me abraça, me beija, me dá seu carinho. O meu coração não vive sozinho sem você, sem você.